Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para 20 de novembro de 2013. Mais uma edição da nossa Nota 7. Antes do Prosa Rural, vamos trazer aqui Walter Murphy com A Fifth of Beethoven. É uma composição dos anos 80, anos 70 neste caso, que teve muita popularidade. Aliás, até serviu para o A+ fazer depois Enjoy Yourself, mas esta, ou seja, com base neste instrumental. Mas será então esta música então de Walter Murphy e este A Fifth of Beethoven. Por vir também nesta edição You Are a Lady, música de ou versão de Alex Pollard com LOS, é como se chama o grupo que acompanha Alex Pollard. Sem dúvida, um bom guitarrista que vamos aqui recordar nesta edição do nosso Nota 7, nesta edição de 20 de novembro de 2013. Vamos à música, começamos a dançar com A Fifth of Beethoven, melodia aqui trazida por Walter Murphy. We'll be right back. estamos de volta, ouvintes, depois destes dois temas. Segunda melodia de Alex Bollard com L.O.S. e este You Are a Lady. Ficou para trás a versão de Walter Murphy, de uma melodia que dá, neste caso, pelo nome de A Fifth of Beethoven. É a quinta sinfonia de Beethoven, não é? Ela é conhecida, mas aqui com uma nova roupagem, há anos 1970. Agora para ouvir Olhos Negros, ou seja, Black Eyes, música de Jan Holland, ou Holland. Vamos acabar com Chattanooga Choo Choo, música dos The Shadows. Este número é engraçado. Não sei o que isto quer dizer em inglês, suponho que nada, de todas as formas é uma música... Bem, eles também não cantam, portanto não é interessante, não é importante aqui o significado do Chaga... Como é que é? Chattanooga Choo Choo. Pois bem, música então dos The Shadows, a fechar a edição de hoje do nosso Nota 7, edição para este 20 de novembro de 2013. Já de seguida, a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vai trazer mais uma edição do Prosa Rural. Aos ouvintes, uma boa noite, ou uma boa tarde, como queiram, e até amanhã.